vida sempre é bela pra um filho da rebeldia. Amigo, a vida é guerra, ninguém vai te esperar. Falsos querem teu melhor momento. O recalque é o pior sentimento. Menor o que eu tenho, qualquer um pode ter. Mas o que eu sou, só eu represento. Vitórias e derrotas por um fio. Tanto esforço me tornou mais frio. Ratos, beats e ego. Prefiro ser o errado que persiste que o certo que desistiu. Enquanto a intuição me guia, ninguém vai poder me julgar. Fugindo do óbvio, cada vez menor aos olhos de quem não voa. Tô vivendo pegando elas sem dó, liderando, vendendo mais que pó. Segredo da vida eu sei, Deus dá pra quem multiplica. Elevei todos ao meu redor. Aperta mais um 12 a bar. Me devem, nem sou agiota. Ecoando a voz pela cidade, procurando uma realidade que eu não preciso escapar. Filho, a vida é bem pro filho da rebeldia. Amigo, a vida é guerra, sempre é guerra. Ninguém vai te esperar. Mãe, a vida é eterna. Seus valores vão me acompanhar. Seus valores vão me acompanhar. Minha visão cura mais que remédios. O que almeja é maior que esses prédios. Refém de ninguém, filosofia de vida que vai além desses versos. Filho, a vida sempre é bela pro filho da rebeldia. Amigo, a vida é guerra, ninguém vai